Alguns passos práticos, irmão. Primeiro, enumere as áreas de maior motivo de oração e intercessão da sua vida. Não precisa anotar isso agora. Já já eu explico como é que você vai fazer. Primeiro, enumere essas áreas. Bem, eu vou colocar aqui. Primeiro, toda vez que acontece isso, eu abro essa minha boca grande e falo essa asneira. E eu vou substituir isso por oração e intercessão. Segundo, anote o que a Bíblia diz acerca da vontade do Senhor para todas estas questões pessoais. O que está escrito na Bíblia acerca do meu problema de saúde? O que está escrito na Bíblia acerca do meu problema de relacionamento em casa? O que está escrito na Bíblia, o que Deus já disse a mim, especificamente a mim, relacionado ao meu crescimento nessas questões do casamento, da vida pessoal, do trabalho, não importa em que área, escreva o que Deus diz acerca daquilo. Comece a proclamar sistematicamente estes textos e decretos do Senhor acerca de cada uma destas áreas ou assuntos. Quarto, exercite-se, pratique até que se torne um hábito seu proclamar o que Deus diz, somente o que Deus diz, independente das circunstâncias. Eu tenho aprendido, irmão, do Senhor, que até quando a gente vê tudo errado, nós precisamos mudar a nossa forma de falar. Nós somos mestres em apontar erros. Porque... cala a boca e muda a fala. E agora começa a dizer assim, está errado isso, mas eu proclamo, o Senhor vai te dar vitória nisso. Isso aqui está... Mas eu estou dizendo, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai fazer. Sempre tenha a palavra do Senhor para cobrir qualquer circunstância, qualquer contexto. A palavra de Deus. O que Deus diz acerca disso? Para isso Deus nos chamou, irmão. Para isso Deus está investindo em nós como igreja, para sermos a boca de Deus, atalaias de Deus, o chofar de Deus na nossa sociedade, na nossa terra. E esses homens não conhecem o poder de Deus porque conhecem um monte de evangélico, um monte de crente que não fala outra coisa senão o mesmo que eles falam. Mas se nós começarmos a falar, o meu Deus em glória suprirá todas as vossas necessidades. Escreva o que eu estou te dizendo. Eu vou para diante do Senhor e Ele vai fazer um milagre na tua vida. E você vai ver um sinal do Senhor. Começa a proclamar. Não tenha medo de dizer que Deus vai fazer milagres. Não tenha medo de dizer que Deus vai operar. Não tenha medo de dizer que Deus vai intervir. Mas ele não é crente ainda. Ele... Melhor ainda, diga, Senhor, eu quero amarrar aqueles demônios que cegam, que... perturba aquela vida, se é espírita, se é um demoniado, não tem problema, Senhor, eu estou dizendo, ele vai entrar naquele centro espírita e não vai ter santo nenhum que baixa, não vai ter demônio nenhum que baixa, e ele vai ouvir da boca daqueles lá que hoje não tem jeito, porque tem um crente orando e bloqueando as regiões celestes. Creia nas coisas de Deus. Nós vamos entrar o ano de 2008 para um ano de frutificação. Mas preparados, eu vou proclamar as coisas certas. Sabe o que acontece, irmão? Na passagem de ano, muitas vezes, e é bom que faça isso, eu não estou criticando quem faz isso. Faça mesmo. Mas na passagem de ano, nós fazemos uma listinha. Esse ano 2008 eu quero isso, esse ano 2008 eu quero isso, esse ano 2008 eu quero aquilo, esse ano 2000 eu quero mais isso. Oh, Senhor, eu vou exagerar, vou pôr, esse ano também eu quero isso, isso, isso, isso. Ah, eu lembrei de outra coisa, esse ano eu também quero aquilo, aquilo, aquilo. Oh, Senhor, eu quero... Senhor, eu não quero apenas fazer uma lista de pedido para o Senhor. Esse ano eu quero colocar algumas metas na minha vida. Esse ano eu vou proclamar sobre a minha vida algumas metas que estão coerentes com o teu projeto para mim. E não saia por aí fazendo o que já vem na sua mente. Vai para a adoração. Vai para o tempo de profunda comunhão com o Senhor. E diga, Senhor, esse momento está selado. Não tem interferência do maligno nem da minha alma. Eu quero me quebrantar, me derramar diante do Senhor em adoração, em louvor, em culto. E vou começar com atos de louvor. E vou entrando para os atos com atos de gratidão. E vou entrando pelos atos com hinos de louvor. E eu vou me exercitar, me adaptar, eu vou me ajustar a uma outra vida, um outro calendário, uma outra agenda. Eu vou ter tempo de profunda adoração. Talvez você já esteja tendo um bom tempo com Deus, e até muito íntimo, muito profundo com Deus, mas talvez a diferença seja que esteja sendo um tempo de você pôr suas necessidades. Senhor, Senhor, mas a tua palavra diz isso e aquilo, mas talvez nós estejamos confrontando Deus com a palavra dele. E ele vira para a gente e diz: eu sei, foi eu que escrevi. Pois é, a tua palavra diz, eu sei também. E daí? Pois é, Senhor, pois é. Cadê sua ação? Me levantarei, Senhor. O salmista diz isso. Senhor, eu estou arrebentado. Os inimigos estão me cercando assim de morte. Eu estou, Senhor, na verdade eu pequei contra o Senhor, até meus ossos estão morrendo. Eu estou arrebentado, mas eu me levantarei. Porque tu és o Deus de toda graça, toda misericórdia. Senhor, eu tomarei posse da misericórdia do Senhor, que é infinita. O Senhor é o meu Senhor. Eu me levantarei, eu cantarei louvores, eu te adorarei, Senhor, e os meus inimigos cairão por terra. Você vê o tempo inteiro o salmista profetizando. Há um irmão que tem sido um instrumento de Deus em alguns estudos sobre o ministério profético. Seu nome é Eric Alpizar. E ele escreve assim: o mundo foi criado por Deus com palavras. Então o seu mundo também será construído por palavras. O que você disser será o teu mundo. A realidade de Deus está composta de palavras. A minha realidade, a sua realidade, também será composta de palavras. E eu quero desafiar você, irmão, a uma experiência nesse mês de dezembro. Eu vou escolher uma área, Senhor, um assunto, desses que me afligem há muito tempo, desses que eu sempre tenho uma palavra, não sei... Certo dia, eu estava chegando em casa e o Mateus chegou com um comentário. Falou assim: pai, não está escrito que se nós tivermos fé, podemos pedir que um monte saia de um lugar e se jogue no mar? Não está escrito isso? Está, filho. A Bíblia diz que está escrito. Mas se eu fizer isso para testar se dá certo, não vai dar certo, pai. Por quê, filho? Porque se eu fizer para testar, eu já estou duvidando. Enumere uma área, um assunto que você vai colocar diante de Deus para este mês de dezembro. E busque da palavra do Senhor todos os textos que você puder encontrar que dizem respeito a esse assunto da sua vida. E nós não vamos entrar no ano de 2008, para tentar fora da hora plantar ou correr atrás do prejuízo. Nós vamos entrar no ano de 2008 com um calendário ajustado, sincronizado com o projeto de Deus para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou insistindo, irmão, em que você esteja presente, porque eu estou fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, sempre tem multidão. Mas eu quero que o Senhor, sem menosprezarmos a multidão, eu quero que o Senhor separe os discípulos e que derrame sobre eles essa porção, para que haja diferença clara em quem serve o Senhor e em quem não serve o Senhor. Quem anda na tua presença e quem não anda na tua presença. Quem é discípulo e quem é frequentador. Essa é a minha oração, por isso eu estou dizendo, está sobre você uma unção, uma liberação de Deus, uma palavra do Senhor, de que Deus vai fazer de você um servo que sabe usar a palavra, que sabe compreender as questões da palavra profética e vai se somar com o momento, qual que é o dia que se planta, qual é a época que se aduba, qual é a época que se colhe. E o Senhor, se não fez isso em todos os anos da tua vida, a partir desse ano de 2008, creia e receba, Deus vai te fazer entrar num ciclo anual de estações bem definidas, de plantar, de regar, de colher, de descansar, de plantar, de regar, de colher, de descansar. E isso continuará por toda a tua vida, até o dia em que Deus te levar para a eternidade. E isso será também de exemplo de ensino para muitos outros que virão após de você, e serão também discípulos do Senhor, prósperos, frutíferos. E se você crê nisso, fique de pé, levante as suas mãos e proclame louvores ao Senhor. Senhor, eu creio nisso. Declare com a sua voz, estabeleça nas regiões celestes a sua voz, o seu timbre. Senhor, eu recebo, eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus.